2858, autorizado até o ponto de espera no zero, a torre 186, o ajuste 1015. Observa o gol que está ingressando no pátio. Após o gol, está livre até o ponto de espera. Gente, após o gol que está ingressando no pátio, livre táxi até o ponto de espera da 190. Quando lá a torre em 118, decimal 6, o TAM 3858. É 310, chama Centro Recife, é em 12685, alterno 2545. 310, 2085, 2545, bom trabalho. Tomagem. Joker 25 do Sol 51, efetue o backtrack da pista, libere na hotel até o pátio militar, mantendo a minha escuta, chame pista livre. Joker 28 do Mexico, na torre do Bronx, monte, camarada da Salvador, boa noite, 6313, Ocean Air, cruza 225, parando 60 com a Whisky. Xané, 6313, aciona a identificação. Chegada Bonf, desce, mantém nível 1-0. 190, bom, 6313. Para o táxi Webjet 5827, com 108 a bordo, autonomia de 3 horas e 49 minutos, altera com fins. Sete, livre até o ponto de espera, 186 torre, 1018 ajuste. Ciente, 1862 no ponto de espera, 5827, boa noite, bom trabalho. Solo Salvador, boa noite, é o gol 1405, ciente da Whisky, 400 Brasília. Aceito, 360, já autorizado? Aceito, prossiga. Brasília autorizado, 360, Pesolu 17, decolagem pista no zero, direita, gole, fito, 119.35, 5104, transponder. Zero, via Pesolu 17. Decolou no zero, curva direita, gole o fito, controle 1935, acionar 5104, gol no 405. Correto, um pronto. Camará. Joga livrou a pista? Joga livrou. Ok, estacionar a frequência livre. Ponte espera pronto, TAM 3858. Muito boa noite, Toy. Boa noite, 3858, livre ingresso e decolagem, vento 170 graus, 15 nós. Gente, livre ingresso e decolagem, OTAN 3858. Salvador até 3-1-5-10. Zulu 5-2, prossiga. 3-3-0, Macaã. A prevista é, por favor. Pronto para cópia? Pronto. 330 Maceió, decolada 10, curva direita, subida Pucca, transição Zumbi, aciona 5105 e o controle em 1935. Ok, 330 para Maceió, autorizado. Decolada 10, curva direita Pucca, Zumbi, 5105, transfone 1935, controle. Esquerda, Pucca, curva esquerda após a decolagem. Ok, então curva esquerda após a decolagem. 3153. Chame pronto. Alinhar e manter 5827. Alinhar e manter em pistão no zero, 5827. Salvador, Joker 28, amigável de tudo. Joker 28, desça ao nível 130 na chegada bom. Estão para 130 na bom, Joker 28. Decolado 56, chame 1935, boa noite. 1935, certo. Controle Salvador, boa noite. Dan 3258. Dan 3258, contato radar na decolagem. Subou nível 370 na saída MUM, transição próxima. 5827, livre de decolagem, 170 graus, 169. Iniciando, 527. Pistólogo 1405, posição 612 para posicionamento. O 612 está livre, puxa em táxi. Livre, puxa em táxi, 1405. Decolada 259, controle 1935, transfere de novo. 1935, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Webjet 5827, passa 1900. Webjet 5827, contato radar na decolagem. Suba ao nível 340 na seta da EL, após Leda direto BDEV. Da EL, Leda BDEV é o 340, 5827. Salvador, Joker 28, vamos 3500. Autoriza o seu segundo descida. Joker 28, reautorizado nível 080. Autorizado nível 080, Joker 28. Anota aí, 334756. POB 161. Alfa Tango, até a próxima. Estamos te filmando lá, 0030. Controle Salvador, total 9907. 9907, prossiga para Salvador. 9907, perdeu contato com o centro, estamos a 37 de Alagoinhas para início de descida. Total 9907, identifique chegada Bonf, desça até o nível 040, altímetro 1008. Identificou, desce ao 040. O ajuste é 1018, total. Está 3858, com o resto do controle? 5%. Certo. Anemia 3-1-3, controle? Consiga. Como está recebendo o controle? Alto e claro, senhor. Houve uma interferência momentânea aí. Mas agora alto e claro. Ok, ciente. Controle, chegou Índia Papa Oscar. Tango Índia Papa Oscar, controle Salvador. Você chegou Índia Papa Oscar. Tango 1405 com 42 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia alterna com 20, pronto para o ataque. 2828, atingiu o bom. Center, Joker 28, desça para 3 mil pés, altímetro 1018. Para 3 mil, altímetro 1009. Oceanema 313, autorizada a final do procedimento LSXV, puxando 0, desça para 2 mil pés, altímetro 1018, reporte estabilizado. 2018, reportará estabilizado, ILS 10, 6313, Oceanema. Chama agora o Centro Recife, 126.85, alterna 125.45, demovou. 3305, acione identificação, chegada Mari, desça até o nível 050. Dá presente, vem na proa de Mari. Presente, boa Mari, 050, 050. Papaoas, cadência para 2.000 pés, aguarde vetoração para a final LS. Cadência Papaoas, pouso 9-7? Imativo, vai prosseguir para pouso então na 1-7. Afirmativo. Vai prosseguir visual ou instrumento? Ainda estou instrumento, quando eu atingir 2.000 eu confirmo. Ok, certo. Autorizado ingresso a decolagem, 70 com 12. Autorizado ingresso a linha E decolar, gol no 40. Joker 28, desça para 2.000 pés, o ajuste no 098. Joker 28, pelo. Joker 28, desça para 2.000 pés, o ajuste no 098, reporte localizador. Joker 28, desça para 2.000 pés, reportará localizador. Xané 63 no 3, estabilizado no curso? Estabilizado agora, senhor. 63 no 3. Xané Torre 18612, ó, Xané 63 no 3. Joker 28, reduza para velocidade de aproximação, autorizado final LS, reporte estabilizado. Joker 28. Webjet 5827, chame Recife, frequência 13325, alterne 288. Recife 13325, alterna 1238, decimal 8, 5827, boa noite. Boa noite, Molo. Total 9907, desça para 2.000 pés, autorizado final LS, reporte no curso localizador. Total 9907. Autorizado para 2.000 pés, reportará no curso, total. Gol no 405, contato radar na decolagem, sub mantenha o nível de voo 360, saída Gole, acione código 5104. Tente autorizar 360, saída Gole, versão na 5104, gol no 405. 160 graus com 10. Certo. Q28 fui, LS. Q28 foi, LS. Torre 1-8612, Joker 28. Torre Seu calador GQ28, ELS, rebaixado travado. É 7.7 minutos, confirme. Confirme? Um minuto para a cópia, 340 já aprovado. Prepare a Dael. Obrigado. É 340, preparando a Dael, 6.7. Passa. Salvador, boa noite, Índia Capasta. Oscar, faça 360 na rotatória, ajuste 1018. Passa. 1405 aos 10, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Correção, 6313 aos 10, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta para Alfa, reporte antes da Juliette, 06. Bora, sim. Joker 28, pouso autorizado. Pista 10, o vento 160 com 15. Joker 28, uso pouso, pista 10. Salvador, é o Gol 1804, boa noite. 1604, boa noite. 4 portal, só um minuto. A sua escuta, senhor. Momo seria prevista? Afirmo, Momo Frutti. Momo, confirme. Grato. Hora. Curva direita, saída da Euleda, após Euleda voa Bidev, para interceptar o eixo, se conforme a rota após. 5-1 no 3 transponder, controle 1 no 9 decimal 35. Gente, o web 6747, autorizado Guarulhos, 2340, decola da 10, curva direita, saída da El, transição Lida, depois Lida Bidev para interceptar o eixo da aerovia. 5133 no transponder, 1935 no controle. Só corrija o transponder, 5113. 5113 no transponder, o 6747. Correto, portão 04, chama quando pronto para o puxa acionado. Vai chamar quando pronto, 6747. 1604, cópia. Prossiga, 604. Portal 370, roda para o Zoluno 9, decola 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti. 5106, o transponder, controle APL 1935. Autorizado Fortaleza 370, via para o 19, decola 10, curva esquerda, Momo Froti. 5106, transponder, 1935, controle. 604, puxa, pega acionamento no 08. Condição, está pronto para o puxe? Firmou. É, depois 5106, portão 08, está autorizado push acionar e chame táxi, se voa na 604. Chamaram para táxi. Pouso autorizado na 17. Alfa. Autorizado, tirão ILS, que pantará estabilizado total. Bueno, via Índia ou via Pax? A critério. Grato. Grato, seguinte. Dois, oito, agiliza o backtrack, prossiga até o pátio militar, Solos 14. Tráfico Galeão, nível final 400. Só um minuto para a cópia, boa noite, 9. decolando 405, chame Recife, frequência 13325, alterne 288. 3325, 288, Golan 405, boa. Boa. Confirme a sua rota. Lembra fração 3305. E após Upper November 857. Sua saída será da El. Já. Oscar autorizado, solo azul no meia, backtrack, reporte pista, livrando a pista. Total 99. 07, interceptando o localizador. Total 9907, autorizado final LS, chame agora a Torre Salvador e 118612. 118612, total. Total 3305, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. É, 3305, reporte estabilizado. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga para Salvador. Decolou do CAB para Ondina com Cruaçu, está mantendo 500 pés no litoral com data a bordo Guardião 07. Estimativo, mantém a Cruaçu até o litoral e após voe Ondina, Guardião 07. Cruaçu até o litoral, posteriormente Ondina, Guardião 07. O pouso está autorizado no 0, confirmando 1018 nossos. Gol 1604, plantado táxi com 161 a bordo, zona meia de 3 horas e 45. Recife alternativa, senhor. 604, táxi Juliette Alfa, ajuste 1018, 1862, ponto espera da 10. 1862, ponto espera, via Juliette Alfa autorizado, táxi 1018, 1604. Oscar, ciente, bom fim de semana. Final LS, torre no 8612. 86 graus. Boa, Salvador, boa noite. 3305. 12 milhas e meio do céu, bastante travado. O segundo, continue aguardando a pista livre. Salvador 6303. 6303, prossiga.